dos guerreiros camaradas, dos que sobreviveram ou tombaram na jornada, de todos aqueles que se ergueram em armas, de todos aqueles que mantiveram a calma, de todos aqueles que foram torturados, a todos o respeito de todas as cavernas. A peste negra se alimenta das mentes revolucionárias, das almas de Eldorado, inocentes Candelária. 111 já se foram, e aqueles minhas flores, sentimentos de pesares que mastigam minhas dores. Ainda resistimos, nos mantivemos de pé, nem por um segundo reduziram nossa fé. Em cada mãe que vê seu filho no crime, em cada aliado que reforça esse nosso time, no poder invencível da força da mulher, no pelotão dos zapatistas que não dão marcha ré, na menina palestina que combate os tanques, ou no PM preto que fez sangue no seu sangue. Os Yankees vão sorrir até a derradeira hora. Também quero voar e morrer na glória. De negra do Nordeste continua sua marcha. Os inimigos que caíram são mais que nossas baixas. Você que é portador desse vírus libertário, pode rimar agora, se prepare pro embarque. Somos locomotivas na locomotiva da Finga. Você só depende de nós, da tomada do poder nas mansões. Eu quero ouvir os gritos de pânico, expropriando, retomando as riquezas dos bons. Chamo os punks pra falar de um mundo diferente, onde cada um de nós será tratado como gente. Resgatar a humanidade das garras da covardia. Um só planeta, uma só família. Vamos pensar e controversar outro mundo possível, que prevaleça a amizade, sorriso e não um míssil. Vamos lembrar de Chico Mendes, que é um pouco de Zapata. Vamos reverenciar o dread dos rastas. Já basta, contra as formas de opressão. Minha fita é cantada na minha canção. Fazer a minha parte, arte pela arte. Nunca não, nunca não. Engajado desde o berço, não esqueço de onde eu vim. Minha rima não tem preço, tem começo, meio e fim. No tropeço do inimigo eu escondo meu sorriso. Revolucionário, roteiro dos meus versos de improviso. Minha família, meus amigos, pro burguês eu sei são lixo, mas são minhas amizades que enriquecem meu espírito. Meu rito, minha estrada, meu grito, minha morada. Tomei banho nos rios, Amazônia, minha casa sagrada. Peste, sobrevoou o labirinto dos meus versos. Contra outstage, ladrão de gravata, eterno é o batuque no terreiro da minha vida. E depois que eu tomar, pode chamar a minha filha. A peste negra inicia a sua marcha. Os inimigos que caíram são mais que nossas bases. Você que é portador desse vírus libertário, pode rimar agora, se prepare pro embarque. Só os locomotivas na locomotiva da Finga. Afiadas como espadas, salva o pranto e lamento da criança insomeada. Se vem o sol, a seca, se vem a fome, a seca, se vem a chuva, a lama, se vem a rima, inflama. Quer me ver, vem me ver na TV. Fica ligado, a palavra de ordem que baila nos meus lábios. A tropa de choque pronta para o confronto. A burguesia vadia perdida entre os escombros. Os mesmos de sempre, hoje somamos pretos e brancos, mulheres, homens humanos. Irmãs, irmãos, de tão pretos, vermelhos. A foice, o martelo, reflexo no espelho. Caros amigos, o abrigo da dignidade. A resistência pura e escrito na reportagem. Ocupar, resistir, produzir a verdade. Reclaim the streets, black block, coragem. Quarto internacional na América Latina. É a última trombeta pro animal capitalista. E nessas horas eu não oro, eu juro que o revide dessa treta ainda gera um outro luto. Nos quartéis a minha ficha vai de mão em mão. Minha foto, o meu nome, a minha missão. Preto goi, soldado raso da revolução. A peste é o espectro que ronda a mansão. O fim da mais-valia alivia a tensão. Versando amizade, poesia e resistência. A peste em mutação desafia a ciência. Sou estudante em Pequim confrontando o tanque. Sou uma criança vomitando com nojo do Ian.